Capítulo 4. Durante a semana, ele recebeu inúmeras cartas comentando o fato de que o Nils havia omitido a matéria sobre a luta de boxe. Duas ou três dessas cartas podem nos interessar. Ao editor do Nils. Prezado senhor, já faz algum tempo que estou considerando trocar de jornal. Eu gostaria de um jornal atualizado, progressista e empreendedor, que atenda às exigências do público em todos os sentidos. A recente esquisitice de seu jornal, de se recusar a publicar a matéria sobre a famosa luta no resort, me levou a decidir de uma vez por todas a trocar de jornal. Por gentileza, cancele a minha assinatura atenciosamente. Em seguida, aparecia o nome de um empresário, que era assinante do jornal havia muitos anos. A Edward Norman, editor do Daily News de Raymond. Prezado Ed. Que agitação é essa que você causou na sua cidade? Que nova política é essa que você adotou? Espero que você não esteja pretendendo fazer uma reforma administrativa no ramo editorial. É perigoso arriscar muitos experimentos nesse ramo. Siga meu conselho e mantenha os métodos modernos de negócios que você fez darem tão certo no News. O público quer notícias sobre lutas de boxe e coisas do tipo. Dê o que os leitores querem e deixe essa reforma do setor para outra pessoa. Atenciosamente. Em seguida, aparecia o nome de um velho amigo de Norma, editor de um jornal de uma cidade vizinha. Meu caro senhor Norman, escrevo-lhe sem demora uma nota de apreço pelo evidente cumprimento de sua promessa. É um começo maravilhoso e ninguém mais do que eu percebe o valor disso. Sei que parte disso lhe custará algo, mas nem tudo. Seu pastor Henry Maxwell. Outra carta que ele abriu logo depois de ler essa de Maxwell revelou parte do prejuízo que seu negócio poderia esperar. Ao senhor Edward Norman, editor do Daily News. Caro senhor, quando vencer meu contrato de publicidade, peço por gentileza que ele não seja renovado como temos feito até agora. Segue anexo o cheque para quitação de minha dívida e considerarei meu contrato com o seu jornal encerrado após essa data. Atenciosamente. E em seguida aparecia o nome de um dos maiores distribuidores de tabaco da cidade. Como era de praxe, ele inseria uma coluna publicitária que chamava a atenção e pagava muito bem por ela. Pensativo, Norman colocou a carta sobre a mesa e depois de algum tempo pegou o exemplar do jornal e passou os olhos pelas colunas de publicidade. Na carta ao distribuidor de tabaco, não havia nenhuma ligação implícita entre a omissão da luta e a retirada do anúncio, mas era impossível não associar ambas as coisas. Na realidade, ele depois veio a saber que o distribuidor de tabaco havia retirado o anúncio porque tinha ouvido que o editor do News estava prestes a adotar uma estranha política de reforma, que certamente reduziria o número de assinantes do jornal. Entretanto, a carta chamou a atenção de Norman para o tipo de publicidade que seu jornal veiculava. Ele nunca havia pensado nisso. Ao dar uma olhada nas colunas, não conseguiu evitar a convicção de que seu mestre não permitiria algumas delas em seu jornal. O que ele faria com aquele outro enorme anúncio de bebidas e charutos? Cada membro de uma igreja e um cidadão respeitado, ele não havia sofrido nenhuma censura mais séria, porque os donos de bares anunciavam em seu jornal. Ninguém se preocupava muito com isso. Era um negócio totalmente legítimo. Por quê? Raymond desfrutava de grande liberdade, e os bares, os salões de bilhar e as cervejarias faziam parte da sociedade cristã da cidade. Ele estava simplesmente fazendo o que todo homem de negócios de Raymond fazia. E esse tipo de negócio era uma das melhores fontes de receita. O que aconteceria com o jornal se cortasse esses anunciantes? Ele conseguiria sobreviver? Essa era a questão. Mas afinal, era a questão mais importante? O que Jesus faria? Era essa a pergunta que ele estava respondendo, ou tentando responder nessa semana. Jesus anunciaria uísque e tabaco em seu jornal? Edward Norman fez essa pergunta com toda a honestidade e, depois de orar por ajuda e sabedoria, pediu a Clark que viesse ao seu escritório. Clark entrou, sentindo que o jornal estava passando por uma crise e estava preparado para quase qualquer coisa que acontecesse após a sua experiência na segunda-feira de manhã. Era quinta-feira. Clark, disse Norman devagar e com cuidado. Eu estava dando uma olhada nas nossas colunas de publicidade e decidi cancelar parte dos anunciantes assim que os contratos terminarem. Eu gostaria que você notificasse o agente publicitário para não solicitar a renovação, nem renovar os anunciantes que marquei aqui. Entregou o jornal com os anúncios marcados a Clark, que o pegou e examinou as colunas com um ar muito sério. Isso vai significar um grande prejuízo para o News. Por quanto tempo o senhor acha que pode levar as coisas assim? Clark estava surpreso com a atitude do editor e não conseguia entendê-la. Clark, você acha que se Jesus fosse o editor e proprietário de um jornal em Raymond, ele permitiria anúncios de uísque e tabaco? Bem, não, eu acho que não. Ele não permitiria. Mas o que isso tem a ver com a gente? É impossível fazer o que Jesus faria. Não se pode dirigir um jornal pensando assim. Por que não? Perguntou Norman calmamente. Por que não? Porque assim perderíamos mais dinheiro do que ganharíamos só por isso. Retrucou Clark com uma irritação que de fato sentia. Com certeza, vamos levar o jornal à falência com esse tipo de política comercial. Você acha? Perguntou Norma, como se não esperasse uma resposta, mas simplesmente, como se estivesse falando consigo mesmo. Depois de uma pausa, ele continuou. Pode instruir Marx a fazer o que acabei de dizer? Acredito que é o que Cristo faria. E como eu já disse, foi isso que prometi fazer por um ano, sejam quais forem as consequências para mim. Não consigo acreditar que exista algum tipo de argumento nos dias de hoje que nos leve à conclusão de que o nosso Senhor permitiria o anúncio de uísque e tabaco em um jornal. Há outros anúncios de caráter duvidoso que ainda vou analisar. Por enquanto, tenho certeza do que disse em relação a estes e não posso ficar calado. Clark voltou para sua mesa com a sensação de que havia estado na presença de uma pessoa muito estranha. Não conseguia entender o significado de tudo aquilo. Sentia-se furioso e preocupado. Tinha certeza de que qualquer política desse tipo arruinaria o jornal tão logo viesse a público, que o editor estava tentando fazer tudo de acordo com um padrão moral tão absurdo. O que seria dos negócios se esse padrão fosse adotado? Isso deixaria todos os clientes insatisfeitos e causaria uma confusão sem fim. Era simplesmente uma grande tolice. Era de uma imbecilidade sem tamanho. Foi o que Clark disse a si mesmo. E quando Marx foi informado dessa ordem, apoiou o editor-chefe com algumas palavras bem impulsivas. O que aconteceu com o chefe? Ele ficou louco? Ele vai levar o negócio todo à falência? Edward Norman, porém, ainda não havia enfrentado seu problema mais grave. Quando chegou ao escritório na sexta de manhã, viu-se diante da pauta habitual da edição da manhã de domingo. O News era um dos poucos jornais vespertinos em Raymond, que publicava uma edição aos domingos e sempre foi bem sucedido financeiramente. Havia uma média de uma página de artigos sobre literatura e religião para 30 ou 40 páginas sobre esporte, teatro, fofocas, moda, sociedade e conteúdo político. Isso tornava o periódico, que trazia todo tipo de assunto muito interessante e sempre bem aceito por todos os assinantes, membros da igreja ou não, e uma necessidade nas manhãs de domingo. Edward Norman se via agora diante desse fato e se perguntava, o que Jesus faria? Se fosse editor de um jornal, ele planejaria deliberadamente entregar nas casas de todas as pessoas da igreja e cristãos de Raymond essa coletânea de leituras no dia da semana que deveria ser dedicado a algo melhor e mais sagrado? Sem dúvida, ele estava a par da constante argumentação em favor da edição de domingo, a de que o público precisava de algo do tipo. O trabalhador, sobretudo, aquele que não ia à igreja, deveria ter algo divertido e instrutivo no domingo, seu único dia de descanso. Mas e se o jornal da manhã de domingo não se pagasse? E se não entrasse dinheiro? Até que ponto o editor ou publicador se mostrava disposto a suprir essa notória necessidade do pobre trabalhador? Edward Norman falava consigo mesmo com honestidade sobre o assunto. Levando tudo em conta, era provável que Jesus editasse um jornal nas manhãs de domingo? Não importava se o jornal gerasse receita ou não, essa não era a questão. Na verdade, o News de domingo gerava tanta receita que suspendê-lo seria um prejuízo imediato de milhares de dólares. Além disso, os assinantes regulares pagavam por 7 dias de jornal. Ele tinha o direito agora de entregar uma edição a menos que já estava paga. Ele estava sinceramente perplexo por causa disso. Havia tanta coisa envolvida na suspensão da edição de domingo que pela primeira vez ele quase decidiu não ser guiado pelo provável modelo de ação de Jesus. Norman era o único proprietário do jornal, cabia a ele decidir o formato do jornal. Ele não tinha uma diretoria para consultar acerca da política do jornal. Entretanto, sentado ali com aquela quantidade habitual de matérias à sua volta para a edição de domingo, chegou a algumas conclusões definitivas, e entre elas estava a decisão de reunir os colaboradores do jornal e explicar francamente seus motivos e propósitos. Mandou chamar Clark e os outros no escritório, incluindo os poucos repórteres que estavam no prédio e o supervisor, além dos funcionários que estavam na redação. Era muito cedo e nem todos estavam lá para a sala de correspondências. Era uma grande sala e os funcionários entraram curiosos, se acomodaram em torno das mesas e dos balcões. A situação era muito atípica, mas todos concordavam que o jornal estava sendo publicado com novos princípios e observavam atentamente o Sr. Norman enquanto ele falava. Chamei vocês todos aqui para informar meus planos futuros para o News. Estou propondo certas mudanças que considero necessárias. Entendo muito bem que as pessoas aqui achem muito estranhas algumas coisas que já fiz. Então gostaria de explicar o motivo por ter feito o que fiz. Nesse momento, Norman contou aos funcionários o que já havia conversado com Clark, e todos ficaram olhando para ele como Clark havia feito e pareciam muito cientes do assunto. Agora, ao agir com base nesse padrão de conduta, cheguei a uma conclusão que sem dúvida causará certa surpresa. Decidi que a edição da manhã de domingo do News será suspensa logo após a próxima edição. Explicarei nesta edição minhas razões para suspendê-la. Para compensar os assinantes que podem se julgar no direito de receber o mesmo volume de matérias, poderemos publicar 2 edições aos sábados, como fazem muitos jornais vespertinos que não publicam nada aos domingos. Estou convencido de que, do ponto de vista cristão, nossa edição das manhãs de domingo tem sido mais prejudicial do que proveitosa. Não acredito que Jesus seria responsável por ela se estivesse no meu lugar. Teremos um pouco de dificuldade para organizar com nossos anunciantes e assinantes os detalhes causados por essa mudança. Podem deixar que eu cuido disso. A mudança em si ocorrerá. Pelo que estou percebendo, o prejuízo cairá sobre mim. Nem os repórteres, nem os impressores precisam fazer quaisquer mudanças específicas em seus planos. Olhou ao redor da sala e ninguém disse uma palavra. Ficou impressionado porque pela primeira vez na vida, em todos esses anos de trabalho no jornal, ele nunca havia reunido os funcionários dessa forma. Jesus faria isso? Ou seja, ele provavelmente administraria um jornal com base em um projeto familiar amoroso em que os editores, repórteres, impressores e os demais se reuniriam para discutir, conceber e planejar a produção de um jornal que tivesse em vista. Ele se viu divagando cada vez mais distante das realidades do sindicato dos tipógrafos, das regras do escritório, do trabalho dos repórteres e de todos os métodos insensíveis inerentes ao negócio que promovem o sucesso de um jornal. Mas ainda assim, a vaga imagem que lhe veio à mente na sala de correspondências não desapareceu quando ele entrou em seu escritório e os funcionários voltaram aos seus postos com expressão de espanto e perguntas de todos os tipos enquanto falavam sobre as notáveis atitudes do editor. Clark entrou e teve uma conversa longa e séria com o chefe. Ele estava completamente fora de si. Seu protesto quase se transformou em um pedido de demissão. Norman se segurou com cuidado. Cada minuto da conversa foi doloroso para ele. Porém, sentia mais do que nunca a necessidade de fazer as coisas como Cristo faria. Clark era um homem muito valoroso. Seria difícil colocar outra pessoa em seu lugar. Entretanto, ele não era capaz de apresentar razões para manter o jornal de domingo que respondessem à pergunta: o que Jesus faria? Deixando que Jesus ditasse as publicações daquela edição. Então vai ser assim mesmo, disse Clark com franqueza. O senhor vai levar o jornal à falência em 30 dias. Talvez tenhamos de enfrentar esse fato no futuro. Eu não acho que teremos. Você vai continuar no News até a falência? Perguntou Norman com um sorriso estranho. Senhor Norman, não estou entendendo. Nesta semana, o senhor já não é o mesmo homem que sempre conheci. Eu também não me reconheço, Clark. Algo notável me dominou e está dirigindo os meus passos, mas nunca estive mais convencido de que o jornal terá sucesso e força. Você não respondeu a minha pergunta. Você vai ficar comigo? Clark hesitou por um instante e, por fim, disse que sim. Norman apertou a mão dele e virou-se para sua mesa. Clark voltou para sua sala, tomado por uma série de emoções conflitantes. Ele nunca havia tido uma semana tão agitada e mentalmente inquietante, e agora era como se estivesse ligado a uma empresa que poderia desmoronar a qualquer momento e arruinar a sua vida e a de todos os que estivessem ligados a ela.